os olhos para os montes onde tu estás. O meu socorro vem do Senhor que me guarda. Onde estaria eu se não fosse a sua graça? No profundo do meu ser, tu conheces a minha alma. Então me faça entender que não dá sem você. Então me faça entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem tua graça. Em teus braços abrigo eu encontrei. É o amigo que tanto procurava. Você é o meu sol quando minha vida está na escuridão. Você é o calor que aquece o inverno do meu coração. Então me faça entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não sem você não dá.